O acervo. Imagens, sons e depoimentos para a posteridade. O acervo do MIS representa um dos panoramas mais expressivos da cultura urbana brasileira. Ele é composto por registros de áudios, filmes, fotografias e coleções de personalidades que moldaram a identidade nacional. Alguns destaques desse acervo são registros fotográficos, as coleções de Augusto Malta e Guilherme Santos, que retratam as transformações urbanísticas do Rio nos séculos XIX e XX. A Era do Rádio e da Música, a coleção de Henrique Frois Domingues, o Almirante, é a recordação mais marcante da época de ouro da Rádio Nacional. Coleções particulares de mais de 40 artistas brasileiros, incluindo Jacó do Bandolim, Elisete Cardoso, Nara Leão, Dorival Caymmi, Braguinha, Erivelto Martins, Pixinguinha, entre tantos outros. Instrumentos musicais, raridades como o piano de Ernesto Nazaré, a bateria do Perrone, o prato do João da Baiana, o saxofone do Pixinguinha, o violão do Dorival Caymmi. Carmen Miranda. Parte da coleção dedicada à pequena notável, que integra o acervo do Museu Carmen Miranda no Aterro do Flamengo, será apresentada na nova sede do MIS. Depoimentos para a posteridade. Desde 1966, o MIS produz seu próprio acervo, que hoje reúne mais de 1.100 depoimentos de artistas, intelectuais e personagens valiosos do país. Em sua nova sede, o museu se afirmará como um espaço de programação viva, dinâmica e em permanente transformação. Tudo o que acontecer no MIS será documentado e incorporado ao seu próprio acervo, fazendo do museu uma verdadeira fábrica de memória. Assim, o MIS se dedica a guardar e dar visibilidade às expressões mais recentes e inovadoras do Rio de Janeiro. Da potência do funk e de suas múltiplas vertentes, à renovação do samba e da cultura digital, à estética carioca contemporânea, entre tantas outras riquezas produzidas por aqui.